Quem achou que nós tá fraco, se arrasou que nós tá forte. Quem achou que nós tá fraco, se arrasou que nós tá forte. Nós tá de cordão de ouro, trajadão só de lacote. Tá de vique, tá no fusco, no bolso tá o malote. Só, só, só, só. Fumando a da forte, trajadão de Glock. Fumando a da forte, trajadão de Glock. Fumando a da forte, trajadão de Glock. Fumando a da forte. Entendeu? Favela tá de lazer, nós tá de lalá. Tá ligado quem tá ligado, tá ligado, pô. Só da forte, né? Quem achou que nós tá fraco, se arrasou que nós tá forte. Quem achou que nós tá fraco, se arrasou que nós tá forte. Nós tá de cordão de ouro, trajadão só de lagre. Tá de vique, tá no pulso, no bolso tá o malote. Só, só, só, só. Fumando a da forte, trajadão de Glock. Fumando a da forte, trajadão de Glock. Fumando a da forte, trajadão de Glock. Fumando a da forte, trajadão de Glock. Só fumando a da forte, trajadão de Glock. Só fumando, fumando. Entendeu? Entendeu? Quem achou que nós tá fraco, se arrasou que nós tá forte. Quem achou que nós tá fraco, se arrasou que nós... Nós tá de cordão de ouro, trajadão só de lagote. Tá de vique, tá no pulso, no posto tá o malote. Só, só, só. Fumando a da forte, trajadão de Glock. Ignorante mesmo, meu bravoso. Fumando a da forte, trajadão de Jauá. Simões Filho, meu São Gonçalo. Fumando a da meu Tancredo Neves. Mego Madeira, Mego Madeira. Minha Gamboa, Mutirão, minha Soronha. Ela tá como? E ela mostrando o pacote. Ela mostrando. Mostra! Mostrando o pacote, pois cria de Glock. Ei! André Cidiz, o mural de Ibi Koala. Oh!